Uma boa noite a todos. É muito bom saber que Deus tem sido maravilhoso na nossa vida. E a mensagem desta noite tem o seguinte título: Não tem para onde escapar. Louve a Deus. Êxodo capítulo 12. Vamos continuar a nossa caminhada pelo livro do Êxodo. Paramos no capítulo 12 e vamos recomeçar a partir do capítulo 12, verso 29 em diante. Que a palavra de Deus fale ao coração de todos nesta noite. Assim, com a Bíblia aberta, vamos orar invocando o nome do Senhor. Pai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus nós invocamos a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai. Para nos guiar em toda a verdade, para perdoar os nossos pecados, para falar ao nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 29, a Bíblia diz assim: Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Versos 35 e 36 do mesmo capítulo, a Bíblia diz assim: Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Nós estudamos durante essa semana, em alguns temas, que Deus promete a salvação, a libertação, mas que enquanto essa libertação ou salvação não ocorrem em última instância, a gente tem lutas e problemas na realidade da vida. A promessa de Deus continua sendo verdadeira, Ele vai nos livrar, Ele vai nos salvar, mas a coisa ainda não se concretiza. E a gente luta contra pecados, luta contra perseguições, luta contra problemas na família, na saúde, em relação a mil coisas que a gente luta nesse mundo. E Jesus fala um pouco sobre essa questão, né? Falando uma parábola a respeito da oração, ele diz assim: olha, da perspectiva de vocês, Deus parece demorar em fazer as coisas, mas Ele não demora. Ele faz as coisas no tempo certo e a palavra dEle se cumpre na realidade. E esse texto que a gente acabou de ver é o cumprimento da palavra de Deus. É o cumprimento da profecia que Deus mesmo havia anunciado. Se você volta para o capítulo 6, o verso 1, você vai lembrar dessa história. E a Bíblia diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Israel era escravo, não tinha nenhuma perspectiva humana que Faraó desejasse ter alguns escravos a menos. É como um empresário que tem muitos funcionários. Ele quer ter menos funcionário para ganhar menos dinheiro? Claro que não! Ele quer cada vez mais, e mais, e mais. E Faraó era assim. E ele queria oprimir o povo mais, mais e mais. Só que Êxodo capítulo 6, verso 1, Deus tinha dito assim: olha, o que eu vou fazer no meio do Egito, vocês não somente serão libertados, como Faraó vai expulsar vocês. E aí Deus manda uma praga, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E Faraó tem o coração duro, endurece o coração. E não liberta o povo de Deus, escravo no Egito. Mas quando Deus toca nos primogênitos do Egito, Faraó expulsa o povo da sua terra. Isso acontece no tempo exato conforme a palavra de Deus. Êxodo, no próprio capítulo 12, versos 40 e 41, diz algo interessante para a gente. E a Bíblia diz assim, olha: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Deus havia profetizado esse período de tempo para Abraão, Gênesis 15, verso 13. Agora, Deus fala para Abraão 400 anos e o texto nos fala 430. Existem aí vários estudos sobre como harmonizar essas duas informações, de uma perspectiva ou de outra, de forma que isso não oferece grandes problemas para a gente. O fato é o seguinte: no tempo exato, no mesmo dia em que se completou o tempo profético, Israel saiu do Egito. Isso me lembra um texto bastante interessante de Ellen White, Desejado de Todas as Nações, página 32. Os desígnios de Deus não conhecem tardança nem adiantamento. Tudo ocorre no tempo exato que Deus determina. E Deus determinou que o seu povo não seria escravo no Egito para sempre, mas seria libertado. E assim o foi. E assim Deus concretizou. O livro de Êxodo vai continuar contando essa história, e vamos um pouco adiante aí. Capítulo 13, versos 17 a 22. E a Bíblia vai nos dizer assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito? Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho; durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. É Deus quem nos guia. Do Egito até a terra de Canaã, o caminho mais perto era subir em direção ao norte, entrar na terra dos filisteus e passar para a terra de Canaã. Esse era o caminho mais lógico, mais fácil, aparentemente. Mais fácil também entre aspas, porque ali habitavam os filisteus. E certamente um povo do tamanho do povo de Israel passando por aquela região não seria bem-vindo e atrairia a maldade dos inimigos. Mais povo é menos água, mais povo é mais problema. E os povos antigos viviam em guerra, em luta. E Deus diz assim: eu não vou conduzir o povo pela terra dos filisteus. O que ele poderia fazer, se ele quisesse? Mas Deus não quer envolver Israel numa guerra humana. O povo de Israel estava enfraquecido. Saíram de lá sem armas, sem treinamento, sem nada. Escravos, pessoas machucadas pelo grande sofrimento da escravidão. Só que tem um problema: Deus conduz esse povo para o deserto e tem o Mar Vermelho diante de si. Mas quem é que guia? É Deus. É Deus quem guia. E essa talvez seja a informação essencial dessa história. É interessante essa ideia também. Quando eles vão sair do Egito, Moisés pega os ossos de José e leva consigo. José, ele já havia feito esse pedido, né? Gênesis capítulo 50, versos 22 a 26. E ali a Bíblia diz assim, olha: José habitou na terra do Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Mas disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaac e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Já sabia que Israel era peregrino no Egito e que a terra que Deus tinha prometido para Abraão, Isaac e Jacó era a terra de Canaã. E ele diz: Deus vai visitar vocês, e quando ele levar vocês daqui, levem os meus ossos também. O texto de Êxodo, capítulo 13, porém, diz que o Senhor ia adiante e a sua proteção nunca se afastou de sobre o povo de Israel. Alguém aqui já esteve em algum deserto? A gente ouve falar do deserto, né? Mas a gente nunca foi para lá, eu também nunca fui. Vocês sabem que no deserto faz 50 graus durante o dia e menos 50 durante a noite. É um pouquinho pior que o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem essa característica. No verão é bastante quente e no inverno é bastante frio. Agora imagine isso todo dia. Terrível, né? Complicadíssimo. E a Bíblia diz que Deus ia adiante de Israel numa manifestação sobrenatural. Ele colocava uma imensa nuvem durante o dia para tapar o sol e uma imensa nuvem de fogo durante a noite para aquecer a noite, para iluminar. Israel podia andar de dia e de noite, e a presença de Deus os guiava. Ellen White nos diz que Cristo era o anjo do Senhor à frente do exército de Israel. É Deus quem guia a vida. Tanto é verdade que você chegou aqui por você. Você nasceu por você? Claro que não. Você não teve escolha. Deus é que te deu a vida, é Ele que foi à frente. Se não fosse, você teria vida? Não. Eu teria vida? Não. Porque a vida de toda a carne está nas mãos do Senhor. É Ele quem chama para a vida, é Ele quem guia. E a gente pode confiar na direção dEle. O texto vai continuar no capítulo 14, a partir do verso 5. Vamos ler a Bíblia, irmãos, vamos ler. Eu acho que faz bem. Mal não faz, pelo contrário. E a Bíblia diz assim, a partir do verso 5 de Êxodo 14: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zelom. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Texto bastante interessante. O rei do Egito se arrepende. Agora, a parte terrível dessa história, do arrependimento dele, é que ele não se arrepende do pecado. Ainda se ele se arrependesse e dissesse assim: eu não devia ter escravizado ninguém, eu não devia ter feito violência contra ninguém, eu não devia ter usado de astúcia, de engano, de mentira, de maldade contra ninguém, nós poderíamos ficar felizes, certo? Mas não é disso que ele se arrepende. Ai, deixei o povo ir, me arrependo. Disso ele se arrepende. Mudou-se-lhe o coração, e mudou o coração dos seus generais, dos seus capitães, do seu exército, e eles montam nos seus carros de guerra e correm para matar um povo que não tem defesa, não humana, pelo menos. A luta entre o Egito e Israel ia ser igual a luta entre o pastor Ezequiel e o Anderson Silva. Todo mundo sabe quem vai ganhar. E não é o pastor Ezequiel. Certo? É a luta dos Estados Unidos contra o Brasil. O povo mais forte vai destruir o povo mais fraco. É isso que vai acontecer. Será que é isso mesmo? E a Bíblia nos diz, irmãos, que o Senhor endureceu o coração de Faraó. A gente já conversou sobre isso ontem. Isso quer dizer que Deus deu para Faraó o que Faraó escolheu. Ele escolheu endurecer o seu coração, o Senhor endurece o coração dele. É isso que Deus faz. E quando o povo vê os exércitos do Egito, o povo teme. Agora, Moisés nos dá uma grande lição nesse texto, hein? Lembra que a gente leu várias vezes durante a semana que Moisés duvidou? Deus fala para Moisés: vai lá e fala com o Faraó. Mas, Senhor, eu não sei falar, quem sou eu? Manda outro. Moisés duvida, Moisés teme. Moisés também falhou. Não foi um homem perfeito sem pecado. Mas aqui nesse texto Moisés dá uma lição maravilhosa. Agora Moisés crê. Porque tudo aquilo que Deus falou para Moisés aconteceu na realidade. Deus mandou as pragas, o Faraó expulsou o povo do Egito, então ele sabe que a palavra de Deus é verdade, não é brincadeira. E ele diz: o Deus que nos trouxe até essa situação, onde não tem saída, não tem escapatória, ele vai nos livrar, e vocês vão ficar quietos. Agora Moisés crê, e agora ele vai ver o milagre do Senhor. Agora, humanamente falando, a situação era a pior possível. Você tem o mar diante de você. Você tem montanhas intransponíveis para os dois lados. E atrás, pessoas que te odeiam de todo o coração. E não querem conversar com você. Elas querem te matar. Elas querem destruir você completamente. Com ódio. Não tem para onde escapar. Isso tem que ficar muito claro. Agora, muitos evangelistas chegam nesse ponto do sermão e dizem assim: você que está sentado aqui nesta igreja, talvez você não tenha para onde ir. E tudo bem, eu até penso que talvez exista alguém numa situação muito difícil na vida que esteja aqui nessa igreja. Mas eu penso uma outra coisa, eu penso que talvez vocês não estejam nessa situação. Mas talvez um dia vocês vão estar, como se diz por aí, entre a cruz e a espada. Entre a fidelidade a Deus e a guarda do sábado, o amor, o perdão, a fidelidade. E quem sabe as coisas que esse mundo oferece. O dinheiro, o emprego, isso ou aquilo. Hoje talvez você não esteja nessa situação. Mas quem sabe um dia você vai estar. Talvez um dia todos nós estaremos. Quando o mundo fizer uma imagem à besta, e quem não receber sua marca, o número do seu nome, não compra ou não vende, quem sabe a gente vai estar diante do mar vermelho. Não tem escapatória. Porque não poder comprar ou vender nesse mundo significa que você não tem o que comer, não tem onde morar, não tem o que vestir, não tem nada. E pensa que o mundo vai ter misericórdia? Olha para os mendigos e vê se eles têm misericórdia. Quem não tem dinheiro nesse mundo não vale nada. Hoje talvez a gente não esteja nessa situação, mas talvez um dia ela vai chegar. E a gente tem que aprender algumas coisas com a lição de Êxodo capítulo 14, a partir do verso 15. Existe um subtítulo na minha Bíblia, diz a passagem pelo meio do mar. E a Bíblia vai dizer assim: disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E a Bíblia diz, eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridão para aqueles e esclarecia a noite para esses. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que o perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Deus defende quem não tem defesa. Deus protege quem não tem proteção. Deus salva quem não pode salvar a si mesmo. Entende? A vida cristã, em grande medida, é ilustrada por essas mesmas verdades. Deus salva quem não pode se salvar. É por isso que nós somos a Igreja de Jesus Cristo. Nós não somos os nossos salvadores. Nós somos aqueles que foram salvos por Jesus. Entendam muito bem essa diferença. E quando os egípcios estavam perseguindo o povo de Israel, e eles estavam no meio da travessia, Israel completou a travessia do outro lado. E a Bíblia diz que Deus falou para Moisés estender a mão, e as águas fecharam. E naquele dia, as águas cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exerceu contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Nós temos hoje recursos de computação gráfica. Hoje o ser humano imagina algo na sua mente, esboça um trabalho no computador e o resultado é fantástico. E existem muitas representações cinematográficas dessa passagem pelo meio do mar. Muito interessante, muito bonito. Filme. Mas eu tenho para mim que a realidade é melhor que a ficção. Concordam comigo? Eu tenho para mim que a realidade é a melhor coisa que existe. E eu acho que a gente não tem dimensão do que Deus fez para aquele povo. O povo tinha visto sinais, maravilhas, livramento, a morte dos primogênitos, coisas sobrenaturais. Mas era um povo escravizado, um povo duro de mente, duro de coração, ignorante espiritualmente, pecador, maldoso, contra Deus e contra Moisés. É assim que era o povo de Israel. E continuou sendo assim, infelizmente, até a terrível experiência dos espias, 40 anos vagueando no deserto. Agora, eles viram algo que eu chamo do livramento mais espetacular que esse mundo já viu. Não tem saída. Deus abre o mar. Mas o fato é que humanamente não tem saída, mas Deus livra. E ele é glorificado em seus inimigos. Eles eram os mais fortes? Eles tinham mais armas? Eles eram mais inteligentes? Eles eram mais saudáveis? Eles eram isso e aquilo? Mas foram todos derrotados, porque Deus luta a favor de Israel. Deus destrói o exército de Faraó e dá liberdade ao seu povo. Essa é uma experiência sem igual, irmãos, que marcou a identidade do povo de Deus de forma profunda. Por toda a Bíblia você vai ver os profetas, os apóstolos, se referindo a essa experiência do Egito. Dá uma olhadinha aí, Salmo 105. Por toda a Bíblia nós vamos encontrar essas ideias. Salmo 105, versos 36 a 38. Aqui o salmista vai louvar o nome de Deus, um texto já bem posterior, depois do Pentateuco. E a Bíblia diz assim: também feriu de morte todos os primogênitos da sua terra, do Egito, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinha infundido terror. Estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo e um fogo para alumiar a noite, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão seu servo. Verso 43, e conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Olha que informação interessante o Salmo 105 nos traz, no verso 37. E entre eles não havia um só inválido. Israel sofreu muito, escravidão pesada, mas Deus não permitiu que essa escravidão tornasse o povo inválido. Olha que proteção. Em meio ao sofrimento, Deus protege a gente. Impressionante isso, irmãos. Todos nós sofremos de uma forma ou de outra, mas no nosso sofrimento Deus protege a gente. Oséias capítulo 11, verso 1. Texto famoso também, né? A respeito dessa história. E a Bíblia diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Eu chamei o meu filho da terra do Egito. Ele estava lá, sofrendo, escravo, e eu o chamei. Bonita imagem. Poderia mostrar muitos outros textos do Antigo Testamento, mas vamos para o Novo Testamento, Atos capítulo 7. Para que vocês percebam que até mesmo no Novo Testamento essa história marca a experiência do povo de Deus. E a Bíblia diz assim, a partir do verso 35 de Atos 7. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Essa é a ideia. Estevão, aqui no Novo Testamento, ele é um cristão, e ele está evocando essa ideia. Moisés foi negado a autoridade quando ele foi lá tentar resolver o problema da briga entre os dois israelitas. Diz: quem é você para resolver o nosso problema? E Moisés foge da terra do Egito. A esse Moisés Deus chamou para ser o chefe, para ser autoridade, para liderar o povo para fora do Egito. E foi isso que Deus fez. E Deus nos tirou da terra do Egito fazendo prodígios, sinais, assim como no Mar Vermelho. Interessantíssimo, irmãos, maravilhoso. O livramento de Deus no Egito nos ensina algumas coisas. Somente Deus pode nos salvar. Mas qual é a nossa parte na salvação? Algumas pessoas dizem que a única coisa que a gente faz em relação à nossa salvação é conceder o nosso pecado. Porque é do pecado que a gente é salvo. Então a única parte que eu tenho na salvação é pecar. O resto é com Deus, porque quem peca não merece ser salvo. Certo? Qual que é a minha parte? É pecar, é merecer ir para o inferno. Essa é a minha parte. E se Deus não tem misericórdia de mim, não tem outro destino a não ser o inferno. Mas Deus tem misericórdia. E através de Jesus Cristo, Ele morre a nossa morte, para que a gente tenha a vida dEle, a vida eterna. Maravilhoso, não é? É fantástico. E quando a gente entende isso, só nos resta louvar o nome de Deus. Êxodo capítulo 15, e a gente termina. Êxodo capítulo 15 conta desse louvor maravilhoso que Israel cantou para Deus quando foi liberto do Egito. Eu gostaria de ler o capítulo todo, mas eu sei que o tempo está bastante avançado. Dê uma lidinha depois na sua casa, nesse capítulo todo. Vamos ler alguns versos hoje, e a Bíblia diz assim. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó, o seu exército, e os seus capitães se afogaram no Mar Vermelho. Verso 6. A sua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derruba os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palha. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste o teu vento e o mar os cobriu. Poderia ler o resto, mas vamos parar por aqui. Esse cântico, ele surge de uma experiência real. Essa música foi cantada, não é porque o povo tinha grandes talentos musicais. Existem pessoas, irmãos, que têm talento musical nato. Tocam instrumentos, cantam bem. Elas alegram a gente com o dom que elas têm. E algumas pessoas pensam que louvor é isso. Louvor é ter o dom de cantar. Quem não tem o dom de cantar, não louva. Mas não é verdade. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Esse é o dom. Respira, louve ao Senhor. E louve ao Senhor com base na tua experiência. Você está vivo, louva ao Senhor. Você teve o que comer hoje na sua casa, louve ao Senhor. Você tem roupa com que se vestir, louve ao Senhor. Você tem a palavra de Deus nas tuas mãos, louve ao Senhor. É com a tua experiência que você louva a Deus. Vocês entendem a importância disso? É louvar, é agradecer, é bendizer, é estarmos felizes por quem Deus é. Nesse cântico de Êxodo 15, a Bíblia nos diz que Deus é o Salvador, louve a Ele pela salvação. Que Deus guerreia por nós. Louve a Deus, porque Ele age na sua vida em seu favor. Esse cântico diz que Deus comanda a natureza. Deus é maior do que a natureza. Louve a Deus pela grandeza dEle. Esse cântico diz que Deus despedaça o inimigo. Que a ira de Deus é contra o mal. Essa é a ira de Deus. Louve a Deus por tudo isso. A Bíblia diz que Deus frustra os planos dos ímpios, que Deus é bom, que Deus é santo, que Deus coloca o seu povo na sua terra e que Deus reinará para sempre. Verso 18 de Êxodo 15. O Senhor reinará por todo sempre. É por isso que a gente louva o nome de Deus. Quais são os seus motivos para louvar o nome de Deus essa noite? Eu não conheço os seus motivos, mas eu acredito do fundo do meu coração que nós temos muitos motivos para louvar a Deus. Nós vamos terminar esse culto em oração. Temos muito que agradecer a Deus. E assim como estamos, vamos orar ao nome do Senhor. Pai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, muito obrigado por podermos louvar o teu nome, Pai. O Senhor um dia livrou Israel, Pai, de forma maravilhosa. E o Senhor nos salvou de forma maravilhosa através da cruz de Jesus Cristo, Pai. Que abre o caminho, Pai, para o céu que nenhum de nós merece, que nenhum de nós consegue alcançar, Pai. Nós não podemos nos livrar, nós não podemos nos salvar, mas nós confiamos no Teu nome e na Tua graça para a nossa salvação, Pai. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Que o Senhor abra o mar diante de nós, Pai. Nós temos muitos problemas em relação à saúde, ao dinheiro, aos pecados, à família. E nós não conseguimos resolver os nossos problemas sozinhos, Pai. Vem abrir o mar diante de nós, Pai, por favor. Cuida da gente, destrói a obra do pecado e do diabo na nossa vida e nos faça fiéis e felizes acima do que temos sido até hoje, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Protege-nos na volta para casa e dá-nos a Tua graça e paz. Em nome de Jesus. Amém.